deixe junto à terra. Pouco mais a fazer, brinca, logo cresces e te agarras. Muito te vão oferecer, tira, logo veste junto à cama, onde mais havia ser. Onde mais havia ser aqui? Onde mais havia ser aqui? Onde mais havia ser aqui? Onde mais havia ser aqui? Último junkie está a morrer. É uma era que chega ao fim. Liga, vai mudando. Olho aberto, ninguém te vai acordar. Sonha, logo desce junto à terra. Pouco mais a fazer, brinca, logo cresces e te agarras. Muito te vão oferecer, tira, logo veste junto à cama, onde mais havia ser. Onde mais havia ser aqui? Onde mais havia ser aqui? Onde mais havia ser aqui? Onde mais havia ser aqui? Junkie está a morrer. É uma era que chega ao fim. Olha e saliva. Tu estás preso, ninguém te vai ajudar.